É o que vale. É o que eu vivo, brother. É o que me alimenta. É o que me dá inspiração, é o que me dá força. É o que me decepciona várias vezes. Vários parceiros colam comigo, chego do meu jeito, tá ligado? É difícil. E de repente me filtrei nisso. Me filtrei nisso de uma forma assim, de desabafo. Talvez seja uma utopia de ser considerado pela palavra, pela arte. Sonhar e viver, tá ligado? Cada rima é uma página. Isso aí vai existir pra sempre, velho. Da onde brota muita violência, nosso droga. Intuito não é só de sucesso, de fazer. O intuito de. Nesse momento a gente tá nela. De devorar o mundo. De... Às vezes a gente não tem retorno pela dificuldade que acontece. Se vê de várias formas também, né? Se vê como trabalho, se vê como. Eu já escutei rap de todos os tipos, de criança moda, de. Se vê como um passatempo. De 5 anos até. E ele é isso tudo também. Velho, a liberdade de cada pessoa. De 53, 60 como, anos, tá ligado? Cantando rap quiser, ali naquele lugar. Isso me emociona de verdade, parceiro. Não tem que ter um padrão pré-moldado pra as pessoas dizerem que pra participar dela, pra ser ela. O que a gente tá fazendo tem que tá pelo rap, atrelado a esses vínculos aí. Não vai ficar no. Que tem uma diferença de ficar em cima do palco cantando e ter articulação de fazer já, acontecer. Já se ouviram muitas verdades. Sobre isso, mas. Prega a paz através de música. Só que se vive é que é a real. Cada um tem a sua. Por um longo tempo eu acreditei que o rap vai resolver. Eu acreditei no milagre do rap. Acreditei que o rap podia nos tirar de. Da escravidão mental, do. Dessa debilidade. Tem muitos que às vezes procura fazer um CD pra se destacar. No meio de mídia, de fama, realizar alguma Hoje coisa. Hoje eu acredito que o rap é mais que isso, tá ligado? Não é o auge de minha carreira, mas o auge do movimento como um organismo mundial. Uma transformação universal que acontece nos jovens, acontece nos mais velhos, porque a juventude influencia os mais velhos. É um corre dali, um corre daqui sem apoio. A pessoa olha pelo descaso, pelas roupas, pelos vestes, pelo modo de se expressar. É um organismo vivo que força nenhuma vai poder destruir, porque não existe ponto fraco. Existem vários pontos, mas não existe ponto fraco. Mas com R a mais, com S a menos, muitos entendem o que a gente quer dizer. Vamos acreditar mais em nós. Tem que saber fazer a defesa. Vamos fazer mais por nós. A gente não é vencedor, a gente nasceu vencedor, tá ligado? Vamos ser mais sinceros um com o outro. Vamos ter mais respeito. Momentos de dificuldade, momentos de alegria. Vamos ser mais felizes, e quando tá ligado? Eu falo essa gente, não é só a gente do hip hop. É a gente do mundo, do trabalho, entendeu? Do convívio. Em muitos casos até da própria família, né? Esse mundo que a gente vive é uma realidade que a gente não pode se isolar. Porque a gente fez com carinho, com amor, com responsabilidade. Isso aí também é uma coisa satisfatória, uma coisa que conforta. Conforta e faz acreditar. Por merecimento, tá entendendo, velho? Era só por isso. Só por isso. Chego do meu jeito, tá ligado? A gente fez porque era nossa vez de fazer. Sei que vários camaradas também procuram fazer dessa forma. E superar todo tipo de dificuldade. Jamais eu vou querer desistir disso aí. Sincero, honestamente. Aqui é Siba. Rangel. Luiz Arthur. Provérbio final, Boca do Rio, Boca do Rap. Black Mobile, eu mesmo. Direto de GV de Federação e de Gessências.